O que falta é dinheiro, a gente completa com amor. Uou, uou, uou, uou. Uma casa e eu e você já temos tudo. Aí fechou. Eu tenho algumas coisas, sei que não é muito. A decoração e o enxoval a gente escolhe junto. Nosso cantinho tá quase quitado. Se é junto que a gente se entende, então pra que viver separados? Cada um pro lado. E não existe paraíso pronto pra ninguém. A gente aqui constrói o nosso pão que tem. E o que falta é dinheiro, a gente completa com amor. Uou, uou, uou, uou. Uma casa e eu e você já temos tudo. Aí fechou. Da sala, eu tenho algumas coisas, sei que não é muito. A decoração e o enxoval a gente escolhe juntos. Nosso cantinho tá quase quitado. Se é junto que a gente se entende, então pra que viver separados? Cada um pro lado.